Sou no 812, bom dia, autorizado direto de Serra Vista 366, para o nível 050. no 8 ou no 2, desça para 2500 pés. Aí o chama 0 no 3, autorizado procedimento R9, que estão no 0. Alfa Quebec, Quebec, prossiga. Ok, reposta no término. Alfa Quebec, Quebec. Ok, reportaria. Primeiro acionamento pro gol, no 192, no 08. Autorizado, gol 192, chame táxi. Autorizado, chame táxi, gol 192. Táxi voo 992, 0322 autonomia, alternando Maceió, 144 a bordo. Voo 1812, complete procedimento RNAVE, Sami Torre, 118, decimal 95. 1895, boa noite. 95, boa semana, 995. Obrigado, igualmente. Bom dia, o TAN 3520, informação Bravo no 03, pronto, qual a autorização? Bom dia, TAN 3520, está autorizado João Pessoa, o nível 370, via UP Zulu 17 até Recife, e após direto João Pessoa. Decola da 10, saída Puca, transição Caju, o controle 120 decimal 8, transponder 5127. Confirmo, 370 autorizado, João Pessoa, conforme rota do plano, prejudicou 17. Follow 04, libere direita, follow 21, decimal 9. 9. Capitão 3520, chame para o pushback, acionamento. trabalhar, 3520. Usado no zero, vento, 1-0-0 grau, 479. Decolagem, 1-0-1-9-2. Equilo, a posição é a meia dúzia Romeu, do Pátio 3. Equilo, meia dúzia Romeu, Pátio 3. 192, decola 05, controle Salvador 208. 208. Controle Salvador, Gol 992, pescoço. Gol 992, contato radar, submetero nível 370, saída PUCA. 370 na PUCA, 992. Salvador, bom dia, Gol 1173. Ok, bom dia, Gol 1173. Tá pronto pra cópia? Ativo, cópia, sente a informação, Bravo. Ok, bom dia, tá autorizado então Guarulhos, nível 360, via Alfezulu 10, até Taubaté, decola da 10. Saída da EL, transição Motiva, controle 120.8. O transponder é o 5137. É, Gol 1173, 360, aprovado para Guarulhos, Zulu 10 até Taubaté. Qual da pista 10, da EL Motiva, Brasil 1278, andando 5137. Correto, o Gol 973, chama pro pushback acionamento. Tá chamando, obrigado. Sou 1192, sendo centro Recife, 126.85, alterne 125.45. 2685-2545. Obrigado, vou buscar 1192. Bom dia, Voron 434, formação Bravo, portão é o 4, autorização, confirme. Bom dia, Voron 9434, autorizado Confins, nível inicial 340, via rota do plano, AB Zulu 21, decola da 10, saída Arbor 1, após Elefa. E após Elefa, direto Nítigo. Após a posição Nítigo, sobe para o nível 360 e prossegue na Zulu 21 conforme o plano apresentado. O controle opera em 120.8 e o transponder 5132. Autorizado Gol 9434, confirma inicial 340. Decola da 10 na Arbo 1. Voa Elefa, exceta Abzulu 31 e após acende ao 360. O controle está rodando 208, aciona 5132, o 9434. O voo 9434, após o fixo Elefa, o senhor voa direto Nítigo, mantendo o 340. Após Nítigo, acende para o 360 e nesta posição Nítigo intercepta a Upper Zulu 21. Ok, então Elefa direto Nítigo, ainda na Upper Zulu 21 e após acende ao 360, confirma. Correto, voo 9434, chama para o pushback e acionamento. Graças a Deus. Centro 3520, no 03. Centro 3520 autorizado, chame táxi. Centro 3520. 434, continua acionamento do portão 4. Aguarde, Gol 9434, aeronave da TAM, retaguarda. Saxo-San 3520, PUB 119, autonomia de 2 horas e 20, alterna Maceió. Saxo autorizado à direita, no ponto de espera da 10, 1895 a torre, San 3520. Temo autorizado, táxi ponto de espera 10, ponto de espera 1895 a torre, San 3520. Alô, puxa a 9434 está autorizado o pushback acionamento, chantado. Entre 9434 para trás. Alfa Kilo, Kilo, frequência livre. Torre Salvador, San 3520, bom dia, ponto para pronto. 520 autorizado, ingresso em decolagem 10, vento 110 grau 089. Viu, decolagem autorizada, cabeceira 10, San 3520. Paulo Salvador na escuta do Mike Yankee. Yankee, prossiga. Solicitação de reboque da posição 1 Lima do pátio 3, o gate 08. Exato, Mike Yankee, reposte no término. Cliente, repostarei. 9434 para o taxi. Temos 3 horas e 10 de autonomia, está na ativa Guarulhos, 133 a bordo. 9434, táxi autorizado à direita, ponto de espera da 101-0-1895, a torre. É direita, ponto de espera da 1895, a torre. 9434, é uma dia. Igualmente. Suba para a viva 370, sai da Puca. 370 Puca, 3520. Alô, Nuno 73, pushback, acionado na posição 3. Autorizado, Gol Nuno 73, chame táxi. Autorizado, vai chamar táxi, Gol Nuno 73. Dá um pezinho pra direita aqui, ô, 3520, você não pode desviar de um cara assim. É, está 3520. Horas 17, alterna na galera. Gol 973, táxi via Pátio Índia, ponto de espera da 10, chame a torre 1895. Pátio Índia 1895, 973. Diego 9434. Bom, 9434, bom dia, contato radar, suba para o nível 340, após 2 mil pés autorizado direto Elefa. Ok, após 2 mil pés direto Elefa, gol 9434340. 3520 após vivo e jamba. Retornando a ProGama já, tá 3520. Na 3520, estamos no centro Recife, 126 decimal 85, alterne 125 decimal 45. Confirmo, com o centro Recife, está 3520, obrigado. Salvador, boa, gol 1173, ponto 0, atenção, 0. Bom, 173, por exato, ingresso de colagem, pistão no 0, vento 100 graus 079. A linha de cola, o gol 173, pistão no 0. Colono 713, Colono 31, controle Salvador 1208. 208 agora, gol 1973. Sim, bom dia, gol 1973, passa 1400 pés da El Motiva. 1973, contato radar, suba para o nível 360. Após 2 mil pés, autorizado direto Leta. Não, 360, nível autorizado, após 2 mil, voa direto Leta, gol 1173. Yeah, I want to know one, two, five, one, five, nine. China 1910, fly direct Sierra Victor 366, contact level 050. Sou 9434, estamos sempre Recife, 126 decimal 0, alterne 128 decimal 8. Gol 9434-260-286, boa noite. voo no 73, chama centro Recife. 123, decimal 8, alterne 128, decimal 3. 238, a secundária 1283, é isso, senhorita? Área 128, decimal 35. Secundária, voo 973, grato, bom dia. On 1910, descend to 2500 feet, connect 1013, clear the army procedure of runway 10. Mike Yankee Yankee informando a aeronave parqueada no gate 08. Mike Yankee Yankee, frequência livre. São 38 no meio, autorizado direto Serra Vipa 366, desça para o nível 050.